53 4. Salvador, gol 805, posição 19. Pushback, acionamento. Lua 805 está livre acionamento na posição. Oh, perdão, está autorizado o posicionamento agilizando, chame para o táxi. Agilizar, 805. Sistema para 1, 5. Acionamento 258, acione identificação. Na prova de TAP, desça até o nível de voo 050. Na prova de TAP, identificou e vai descer para 050. Né, Vacate the runway by the right, follow the go jet via Alpha and stand by before taxi with Juliet. 5, 3, 4. Aguarde um instante, Alfa, na Alfa, o gol no 643. Ok, vai manter a Alfa, então, para ingresso, gol no 643. Gol no 805, confirme, já pronto para push? Estamos aguardando aqui o operador de Fingers, está chegando aqui. Ok, no 643, mantém a posição e aguarde para o push, então. O 643, mantendo na Alfa, confirme. Perdão, no 805, mantém a posição e aguarde para o push. Aguardando, 805. No 643, ingresse via Alfa para o portão 303. Ingressando via Juliette, confirmando para o 03, ou no 643. Via Juliette, portão 03. Afirmo. 03 ou 643, está ingressando na Juliette. Prepare 3-4-4, so if necessary, I expedite on main airdrop to remote 1-3. Ok, 3-5-3-4-4, clear to enter via Juliet to main apron, remote 1-3, ok, clear to enter. Thank you, sir, we are expedited. No 805, agora pronto para o push? Passou o push. Auto autorizado imediato, chama para o táxi, que é negar no 014. Semana 905. 4062 com a Bravo. Este azul 4062, aciona identificação. A proa de TAP, desse manter nível de voo 060. 060 na proa de TAP 4062. Portugal 024, cleared a slow taxi via April 1, India and Alpha to holding point runway 10 as number 2 to take off. The QNH 1014, call me ready for takeoff. I'll be cleared via April 1, India, Alpha, holding point runway 10, QNH 1014, we are number 2 for departure, I'll call you ready for departure, now 024. Desce para 2000 pés, reporte localizado e estabilizado. Para estabilizado no lock, desce para 2000, gol no 606. 3226, uma milha para o externo, complete LS, chame a torre 1-1-8-6-12. 2-6-3-2-6, obrigado, boa noite. Ação de identificação, dessa via, chegada Bonfe até nível 040. 3891. Via Bonfe até 040, então perdeu contato com o Recife, na frequência 13365. Gente. 143226. Report code 024, for information, you will follow the Go Jet pushed on from gate 1, ok? Copy, follow the aircraft on gate 1 and put down loads and support. Salvador, boa noite, 98, 96, 5 da Brava. Boa noite, boa noite, 96, sendo identificação, chegada à Mari, desse mantém a nível 060. 060, na Mari, 98, 96. O azul 4062, desça para o nível 050. 050, 4062, azul. Estabilizado no localizador. 134, autonomia de 2 horas e 39, alterna Fortaleza. Autorizado táxi à direita, chama no ponto de espera para decolagem no 805. Autorizado direita, chama no ponto de espera 805. Reporte estabilizado no curso localizador. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Autorizado LS, descendo para 2000 pés, reportará no localizador, chané 6258. O azul 4062 desce para 3000 pés, altímetro no 014. 3000 no 014, 4062, poderia apurar a timbra? Não, negativo, mantém a proa de TAP. Vai manter de TAP. Boa noite, 05, ponte espera da 10, pronto. 805, mantenha a ponte espera da 10. Mantenha, 805. Santa 3226, no solo aos 08, libera a direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sua Juliette. Libera na Alfa, chama antes da Juliette, o Santa 3226. Gol no 606, confirmando o trem checado. Livre pouso na 10, o vento é 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Que legal, no 0 no 4. Livre pouso na 10, gol 1606. Gol no 805, após o colega da companhia na curta final, a linha mantém 1 no 0. Após o colega da companhia na curta final, a linha mantém 1 no 0, no 805. Santa 3226, está livre, prosseguir via Alfa e Juliette para o portão 07. Via Alfa e Juliette para o portão 07, Chame 6258, no localizador. Chame 6258, complete ILS, chame a torre, 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado. Chame 4062, desça para 2000, pede autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportará no localizador, 4062. Alfa e Juliette para o portão 612. Viva direita, Alfa e Juliette para o 612, agora no 606. Gol no 896, passar uma centena, reduz para 2109. Desce até o 050, no 896. Desce para 50, abaixo de uma centena, 210, gol no 890. Gol no 805, vento é 1-10 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0, gol no 805. 1014 ajuste, reduza para 2109. 3014, reduzindo para 2109, 3819. Zero 024, stand by. Maintain position. Poxa, né? 6258, não escuta da torre? Tô recente aqui, baixado e travado. Ok, Ok, Ocean 6258, autorizado pouso na 10, o altímetro no 014 e o vento é 1,10 graus com 8 nós. 1,014, livre pouso, Ocean 6258, obrigado. Bono 805, decolou aos 1-2, chame o controle em 119.35, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Bono 805. Boa noite, Bono 805, contato radar, sobre manter nível de voo 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, Bono 805. Go 024, line up and wait for runway 10. Line up, stand by, runway 10, now 024. Ocean 6258, no solo aos 15, ao livrar à direita, prossiga na taxiways Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador naquele pátio. Ok, manter a frequência, vai livrar Alfa Kilo no pátio 3, Ocean 6258. 50, 896. 896, desça para 3.000 pés, o ajuste altímetro no 014. Posição agora para 1.70, nós é o número 3 na aproximação. Gente, reduzindo, 1.094, 3.000 pés. Boa noite, nós mesmos. Azul 3891, desça para 2.000 pés e reduza para a aproximação. 2.000 e reduzindo a aproximação, 3.091. Azul 4062, complete LF, chame a torre, 1.8612. Bom serviço. Bom pouso. Obrigado. No Salvador, muito boa noite, Azul 4062, no ILS, 6 milhas e meia. O 4062, boa noite, complete aproximação, guarde pista livre, eu tenho um Airbus A330 prestes a iniciar a rolagem. Gente, aguardando pista livre, vai reduzir o 4062. Estou está autorizado aqui na LS, reporte localizador. Localizador, 3898. Tá, corrigiu, gol no 896, reduza para aproximação, descendo para 3.000 pés. E permanece no 014. Gente, na 896, 3.000 no 014. Três, 891 no complete LS, chama a torre 1186, Dulce. Eu também, Alan. Azul 4062, confirmando o cheque, o trem, o vento é 1-0 graus com medo de nós, que negar no 014, autorizado pouso na cabeceira 10. Livre pouso na 10, o trem está baixado e travado, 4062. Apenas confirmando o vento, 110 graus com medo de nós, ok, 1-0 graus. Alinhado, obrigado. 2 Salvador, boa noite, 3891, estabilizado, baixado, travado, 1 milha para cima. Pode, pista livre 3891, boa noite. Tá. Airport call 024, airborne at 17, call now departure control 119.35, have a nice flight in a unit. 119.35, calma, quanto obrigado pela aproximação. 96, está utilizando o sinal LS, airport localizador, reduza para a velocidade de aproximação. Departure, muito boa noite, Santos Galo, 024, crossing 2500 feet. Zero two four, without contact on departure, try maintain level 370, maintain Puka departure. Scott code 5152, Portugal 024. Squawk 5152, climb Pita, on our 370 on Puka departure. 1896, complete LS, chame a torre 1862. 1896. Torre 1892. 1896, complete aproximação número 2 para o pouso. 1896. Azul 4062, no solo azul 19, por gentileza, agiliza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 4062. Tá 3891, tá autorizado o pouso na 10, quer negar no 0 no 4, vento é 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado pouso, 3891. Torre Salvador. Boa noite, voo no 7 no 4. No 7 no 4, aguarde 3 minutinhos para a cópia 230 Aracaju, subida Puka. Gente, a posição é Pedro, Pátio 3, vou checar a posição lá com o Efraero, ok? Não tem aqui a posição a princípio. Ok, obrigado. No solo aos 2-2, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sobre Kilo, perdão, ataque sobre Juliette. Alfa vai chamar isso para Juliette, né? 3891. Gol no 896, checando o trem, autorizado a pouso, vento 1-0 graus com 8 nós, que negar no 0 no 4. Baixou e travou, autorizado pouso, se está atento, gol no 896. Azul 4062, em Fire Aero, informou aqui posição 4 do Parte 3. 4, obrigado. Afirmativo, pode prosseguir, vai ingressar já via Juliette, portão 08, ok? Eu tô 38, eu 91, autorizado. Ok, então, Juliette 08, obrigado. Gol no 896, seu solo aos 24, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sua Juliette. Livrando, tem que vir Alfa, chama antes da Juliette, 890. Gol no 714, copia? Copia o gol no 714. Gol no 714, autorizado para Aracaju, nível de voo 230. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5157, o controle em 119, decimal 3514. Gol no 714, autorizado para Aracaju, nível de voo 230, subida Puca, transição Caju, 190, primeira curva à esquerda. E a Gol. Correto, voo no 7 no 4, chama para o pushback e acionamento. Aproximando da Juliette, gol no 896. 896, está autorizado ingresso via Juliette para o portão 10, 10. Juliette 10.